0 grau, 05 nós. Fone decolado 18, segue no corredor da China, vertical do farol de Taposha, 1208 com 3. Recebe o Taposha, 1208, da tua pessoa. Interna da 90, 63. 17, coordena com o centro na sequência 1208, alterna 1206. 1208, 260, obrigado. Rafael, forma que esse regime visual no meu país no corredor da chance. Tiago, para direto do espaço seguro, com PAP 05, guarda 105. Delta 365. 3155, autorizado a Leda, colapso 0, vento no 20 graus, 05 reais. Leda, cola da... vai ser o CV. Fiche de acordo autorizado, pista no 7, vento no 20 graus, 07 nós. Contato radar, sua vista está voando a nível 320. 320. Alma November Ash Fish, decolado 225. Curva esquerda autorizada para o cruzamento do campo, matéria do litoral, ao número 10. Gente, livre cruzamento do campo pelo litoral, 9.02. Ao número 10. Está retornando para Salvador? A gente tem que formar o controle quando estiver retornando para o controle de situação coordenação 14. Senhora, ela para Salvador. A gente ingressa no corredor Interlagos, no meu pé e se aporta visual com o campo Serra Voltaire. Interlagos, autorizado, Serra Voltaire, se aporta visual com o campo. Sim, seu chamado de pouso em Salvador após 3 horas. Linha de luz. Gente, copiado, deu a sua papai no fundo. Autorizado a olhar e manter pistão no zero. Brush Vista no visual cruzou o campo, seguiu com o corredor forte, aguarde transferência ao controle. É, pode passar no buraquinho, pelo Brush Vista. Gente, vai aguardar a transferência para o controle, mantendo o número 10 visual no corredor forte. Delta não faz o fome, frequência livre para autocoordenação com extrato dos locais, chame o controle para regresso. Chame Xenemia 355, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 351, 2235, boa tarde. Xenemia 35. Controle 1-2-0-2-1-8, obrigado. Xenemia 314, informa o tráfego, guarda-decola do 7-4-2-8-8. Cruzou o campo, mantendo a linha do litoral, conseguindo controlar o nordeste. Tá onde meu pé, já fechado aproximadamente 3 milhas do campo. Tem decolagem autorizada agora, dá no 0, vento no 3, 0 graus, 0, 7 faixas, 6, 3 no 4. Para a nossa programação, chame o controle para regresso. Para o regresso. Salvador, posso salivar a moto, 3-1-4, decolador 2-9, mantém a proteção 2-7, chame controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, mantém a proteção 2-7, mantém a proteção 4. Torre Salvador, boa tarde, eu chamei a 3-1-4, mantendo a proteção 2-7. Selenia 314, contato radar na decolagem, subavia 6 da Momo, nível 340. Via Momo 340, via 340. Controle Salvador, Papa Almeida, Cego Fiosca, do Jogo Campo. Cego Fiosca, chama para o Salvador, frequência 198, decimal 95, para ingresso no circuito. 198, decimal 95, torre, o Cego Fiosca, muito obrigado. Salvador, para o meu Cego Fiosca, visão com campo. Cego Fiosca, era presente, autorizado, final ano 7, aposta nacional, ultimamente no 0, no 7. 0, no 7, autorizado, final da 1, no 7, Cego Fiosca. Salvador, boa tarde, voo 620, posto espera da 1-0, pronto. Voo 620, autorizado a alinhar, ele colar pista no 0, vento 1-5, 0 graus, 0-7 mais. Autorizado a alinhar, ele colar da 1-0, voo 620. Número 55, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Chama, 3155. Leão 90 horas para o Wisp, autoriza manter a posição aqui sobre a LNF por 2 minutos. Autorizado. Salvador, boa tarde, eu estou 0, sua identificação, esse é via mediano para o nível de voo 050. Condições visuais, ajuste em Salvador no 017, mantendo a produção de Papo Alvo e continuidade do Cida. Oscar Golf Kilo mantém a proa de Asa Chame agora a torre, Salvador, frequência 118, decimal 95. Chané 6314, Chané Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. 367, contato radar de colagem Cida via São Bruno para o nível de voo 360. 360 via São Bruno. Pode voar bótima? Negativo, mantenha via inicialmente. O será? Você, eu Liberação 8, mantenha o corredor 7, 1 número 6, ajuste permanece no 0 no 7, reporte ingressando o corredor interado. Fala pelo Liberação 8, forte, o ajuste é 1 no 0 no 7, reportará em fermagem, direito. Oi, Salvador, boa tarde, está 3045, próximo ponto para o 0 por 1. Festa 3045, motor usado em área de decolar. Dispão no 0, entrou em 0 grau, 0 8 mais. Usado em área de decolar, dando 0, está 3045. Para 6210, busca via Bomete 1, para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado sinal do procedimento ILS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Gente, testa aqui até 2000, 6210, portão estabilizado, pode utilizar de Juana Providona? Programa sua navegação para pós Bomete Juana Providona. Uno 620, chame Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85. 12545, 12685, gol no 620, boa tarde, bom trabalho. Papa Romeu, Mike Eco, vou ver se para 500 pés, ajuste no 017 e reporte no través de Pituaçu. Escutei um ajuste no 017. Controle de Salvador, boa tarde. 3145, 1, passando 35. 3145, contato radar de colagem cruzando 3000 pés em ascensão. Suba para o nível 340 e ação voando. Está voando para o 340, 3145. Eco, Zulu, está sentindo ajuste? Sente. Ingressado interlado. Gente, na verdade é só isso, mantém interlado, você pode visual com o campo. Vai reportar visual, isso. TAS 3367, cruza no zona 50, chame de CIF, frequência 125.1, antena 128.35. 25.235. A244, aciona identificação, lista via, palmente 1, para o nível de voo 050. Zuma 244, autorizado ITAP. Aqui é o Zulu, chame a torre 118, decimal 95. Corre, papai, meu mais é que o Zulu passando aqui para cima. Angelino, mais que é que o Zulu, pega no vento para a direita, chama no ideal de base para o 7. Enche, rubando para a base pela direita, chega para o Zulu. O Vendor Alcoit, chame a torre Salvador, frequência 118.95, atente apenas ao traço do Serra Kilo 76, mantendo 500 pés, se aproximando do farol de Tapua para o ingresso no circuito de tráfego. Sente do tráfego, vai chamar a torre 718.95, na Vendor Alcoit. Torre 90 Horácio Caruense, mantendo mil pés interlados, visual com campo. Com essa planta, 7 chama ele, na final. Vai chamar na final da 1-7, o 90 Horácio. Gente, vai aqui é com o Zulu. Só pra gente ter tudo autorizado. Vamos para a irada cabeceira no 7, vem com 150 graus, com 5 nós chamamos na cabeceira controlada. Gente, livre pouso 17, mas que é com o Zulu, vai para a irada controlada. Pela direita, ponte interceptada na final, o senhor número 3 para o pouso. Número 2 é o 2 da linha, que é na final, com a principal. Vicente, tá visual com os dois tráfegos, vai executar o 360 pela direita, 9 graus 2. 2, 1145, cruza nível 140, chame de CIF, frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 35. Toma lá, continua no passo, já vou travar. Deixa eu dar minha dúvida, velho. Continua a aproximação da guarda perigo só do povo. Existe um helicóptero que está no povo, né? Caso seja, você já não vai interferir com a sua aproximação. Sim, é 3190, a sua identificação, desse paralelo nível de voo 060, via para mais de 1. 060, via para mais de 1, 3190. 060, tudo autorizado, pista agora. Gente, o Guardião 05 confirma a altitude que mantém e a radial que é afastada de Salvador. O 360 está visual com o tráfego na final da 1-0. 5 mantendo 500 pés, tem condições de voar na próxima asa? Gente, mantenha a próxima asa, o Guardião aguardando o contato a radar, 500 pés, ajuste em Salvador, 1-0-1-7. Quando eu estiver tranquilo. 05, apenas informo, temos um tráfego Papa 2 em Alfa, mantendo no meu pés ali a Seasa. Aproximadamente posição da aeronave 12 horas, 3 milhas. Afirma, mas eu não consigo já aproximar para Salvador, sem tranquilo, com a nossa aeronave. Gente, o Guardião 05 para ingresso no circuito de tráfego, chame agora a torre, frequência 118, decimal 95. Eu tenho um beijo, só para o camarão. Azul 9244, Deus separa 2000 pés, ajuste no 017, cancelada a restrição de altitude no SAP, autorizado o final do procedimento e aliança a torre, decimal 0, repete estabilidade. Eu vou lá. Eu vou passar por instruções e vou parar essa cruzada azul, não deixa. 290, fala seu cono, libera de 2, chama no 2, vamos para lá. 3, 2, 1, 4, 2, 1. Possível, Guardião. 4, 1, 5, visual, quando mais final, 1, 7, funciona tudo, 4, de Graé, sem ter que ir para a 7, 1, 0. Gente, dá pra gente direto pro pátio do Graé, vem para 1,5, 0 graus, com 0,5 mais, e aperta o solo controlado. É, pode parar o solo controlado. 1-9-0, vista via para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-7. graus, inclusive autorizado, alinhar e decolar. Pistão 0, ventando a 40 graus, 05 faz. Para 2.000 pés, ajuste 1.007. Autorizado final do procedimento em alinha estrutura, pistão 0, reporte estabilizado. 2.007, autorizado em SC, reporte estabilizado. 2.3.1.0. Azul 9244, complete a final de chame todo Salvador 118-995. Entre o Salvador, Rosséria 5952. Rosséria 5952, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 190 via Conde. Rosséria 5952, subirá para 190 via Conde. No meio, acione identificação dessa via, chegada do médio 1 para o nível de voo 060. Você ficou 060, desce via do médio 1, reduzido 259, tá? 90 no meio. Sim, está 90 no meio, desce via para o 060. 060 via, está 90 no meio. 19189, voe e TAP está presente. 9-2, separa 2.000 pés, ajuste no 0-7, autorizado o LS, X-ray da pistola 0, reporte estabilizado na final. 2.017, para estabilizar na final. Estabilizado. 4190, complete o sinal de emissor Salvador 118 do sinal 95. 118-95-4190, boa tarde. Boa tarde, 3190, vai estar travado, LS 10. 3190, vento 150, nosso posto autorizado, pista 10. Autorizado, pista 10, 3190. Zero no meia desta via do mediano para o nível de voo, desça para 4 mil pés, via, ajuste 1-0-7. 4 mil via no 0-7, pessoal, 0 por meia. 190 no meio, forma indicada. 259-090. Gente, inicia a opção para 2209, conforme a via. 220-90-90. 7390 no meio. O Sapão Uniforme mantém o número 10, devido a tráfego de aproximação para o Salvador, justo no 017, ele pode escrever as palavras. O 06 complete redução para 1809, eu segui tráfego 8 milhas à sua frente. Long 737-800, cruzando 3.000 pés em descida com grau de 1.70 reduzindo. Descendo 2.000 pés, autoriza 190 no meio, em redução. Então, 906, 2 para 2.000 pés, ajuste no 07, autorizado final do procedimento MS, reporte estabilizado. Autorizou final, está iniciando redução, está 90, segunda vez, descendo 2.000 pés, 0 no meio. Informa. Gol 9189, complete a final e chame o seu Salvador 118295. Boa tarde, eu vou 9189, passando de Serra. Boa tarde, gol 9189, vento 0 graus com 0,5 mais, todo autorizado, pista na 0. Localizador, está 90 no meio. Está 90 no meio, complete o final, chame o turno 118-295. 295, está 90 no meio. Daqui a pouco. Salvador, boa tarde, eu sou 9016. Sou 9016, se tiver aproximação agora de pista livre. Vento 140 graus, 05 nós. Guardando, tá 90, voo bem. Mantenha o ponto de esperança na final. 1645, essa identificação desça para 4 mil pés na chegada Ponte. Ajuste 1017. Boa tarde com a uniforme da presente Luciasa, reporte do João do Campo. Autorizado a linha, mantenha a pista no zero. 869, essa identificação desse é a chegada, via chegada aberta para 4 mil pés, corrijo, nível 050, ajuste no 017. Cinco 5 milhas para a posição Conte, seja o radar se acha no controle Aracaju, frequência 120 do Sinal 3. Papá, Mike, Golf, Mike, prossiga. Golf, Mike, confirma apenas o tipo de equipamento que os senhores abordam. Alex, vou afirmar que paciente da área proibida de Camaçari. Seguinte, é, informe que está mantendo essa proíba adentrar a área, evite a área, confirme que está mantendo aqui as pés. Mantendo o número 10, o ajuste em Salvador 1017, após livrar a área de Camaçari, será orientado a voar na Prociasa. Tá, estamos apenas aguardando o tratamento cadastro. 1017, chama no 208, Correge. Chama no 208, Correge, chama no 8, Salvador, AB5954. Salvador 5954, contato radar na decolagem, Cedavia,